mestre, dois por amor. Três pela certeza de onde eu vim, pra onde eu vou. Oh, eu continuo no estreito. Eu continuo no estreito. Um por meu mestre, dois por amor. Três pela certeza de onde eu vim, pra onde eu vou. Oh, eu continuo no estreito. Eu continuo no estreito. Esse é o conceito. Motivação que me move pelo estreito. Vou seguindo firme e forte. Eu vou sem pestanejar, sem desanimar, sem colar com os que pagam pra vacilar. Eu sei, eu não sou sozinho. Pelo globo tem vários que fecham comigo. Na mesma jornada, mesma caminhada, desde a alvorada, pela madrugada, yes. Todos correndo pelo certo, ainda mais agora que o mestre está mais perto. Proceder correto, consciência limpa, foco na missão, o bonde celeste não brinca. Um por meu mestre, dois por amor. Três pela certeza de onde eu vim, pra onde eu vou. Oh, eu continuo no estreito. Eu continuo no estreito. Um por meu mestre, dois por amor. Três pela certeza de onde eu vim, pra onde eu vou. Oh, eu continuo no estreito. Eu continuo no estreito. Temos missão a cumprir, anunciar ao mundo o melhor está no porvir. Ser esperança para aquele que está a sucumbir. No rosto abatido, motivo para sorrir. Yep. Marcar história nessa vida. Eu sei que posso fazer muito mais que a própria cartilha. Ser sal da terra, também ser luz do mundo. Pra quem não tem esperança, para uma criança, para uma solteira e para o moribundo. Mesmo que exija de mim privar-me dos meus sonhos e metas, que seja assim. Confio na história que ele escreveu pra mim. E um final feliz me espera lá no fim. Yep. Um por meu mestre, dois por amor. Três pela certeza de onde eu vim, pra onde eu vou. Oh, eu continuo no estreito. Eu continuo no estreito. Um por meu mestre, dois por amor. Três pela certeza de onde eu vim, pra onde eu vou. Oh, eu continuo no estreito. Eu continuo no estreito. Pelo meu mestre, eu manterei a postura. Mesmo que hajam lutas, faça sol, faça chuva, lutarei com gigantes que enfrentarem minha fé. Permanecerei na rocha pra ficar de pé. Yeah! Sempre darei meu melhor. Rimas levadas, batidas, te darei meu melhor. Meu talento te pertence, sou um servo e só. Sou nada mais que um ser humano que formasse do pó. De onde eu vim, me tirasse das trevas, me pôs da luz. Pra onde eu vou, para o próximo nível, fazendo jus. Jus ao meu chamado, seguirei focado. Por mestre, por amor, tamo juntos, lado a lado. Yeah. Um por meu mestre, dois por amor. Três pela certeza de onde eu vim, pra onde eu vou. Oh, eu continuo no estreito. Eu continuo no estreito. Um por meu mestre, dois por amor. Três pela certeza de onde eu vim, pra onde eu vou. Oh,